Gente, acione. Reporte pro táxi, o Golf Mike. Boa Vento Brasil 6310, está pronto para o táxi 102 do POB. Leonardo Maceió, 3 horas de autonomia. Após o azul, segue. Espera, 1013. Traz tráfego e pousa, linha mantém no zero. Mais passageiro, tráfego, a linha mantém o 4071. 3152, sem fiscalize? 3152, afirma. Autorizado o pouso, 1180 graus com meia dúzia. Primeiros 90 metros estão fechados. Ciente, livre pouso, 3152, está ciente do 09 metros. A partir da iluminação de cabeceira, a pista toda utilizada, ok? Ah, ciente. Elevador approaching good evening, leaving from 9183, descending 100, bound for Ilo. Leaving 1183, down 2000 feet, altimeter 1014, bound for Ilo. Descending 2000 feet, altimeter 1014, bound for Ilo, leaving from 9183. Copy. 3455 da TAM, pronto para a cópia, prossiga. Autorizado nível 360 para Confins, Upper Whisky 58, decola pista 10, à direita, Gole Gonza, 11935, 5044, transponder. Autorizado 3620 para Confins, pista no 0, direita, Gole Gonza, 1935, 5044, TAM, 3455. Correto, tinha pronto. Assim eu farei. Quilo, estabilizou, está visual? Estabilizou, está visual. Torre agora, 18,6, tem um bom pouso. 18, tem uma boa noite, eu posso ter avião. Oi, Salvador, boa noite, Papatão, Oscar, Gosto, Quilo. Quilo, boa noite, 1014 no ajuste, vai 17? Temos, senhor. Reporte no externo para prosseguir 17, Quilo. Tá, modificando a presente informará na base pela direita da 107. Camará. Controle 1935 até o retorno. Tá bom, amigo, obrigado aí. Nada. Torre Salvador, Atlético Brasil 630, ponto espera, está pronto, 10. Salvador é o Mike of Mike. Boa noite. Boa, Mike of Mike, axé. 500 pés, vai prosseguir para algum heliponto? Ah, sobrevoo local. Ok, reporte para o regresso, Mike. Mike. 4071. Salvador, boa noite, o Papatangu, Fox Lima, 6 milhas afastada da rotatória, pouso 17. Lima, desça 1500, 1014, ajuste, reduza no melhor do possível, vai ser o número 2 para 17. Sente, reduzindo, será o número 2 para a 17, o Whisky Fácil Limão. Oscar, Golf Kilo, tem como fazer a base curta, 17? Tem mais quilo, senhor. Sente, é porte final, Golf Kilo. Golf Kilo. Living 183 report final ILS. Roger, report final, ILS, leaving from 9183. Controle Salvador, boa noite, WEB 6727. WEB 6727, boa noite, identifique, desceu 040, chegada bom, 1014. 2040-1014, Controle Salvador, muito boa noite, dia azul 4071, cruzando 1500 na Gole Gonza. Azul 4071, suba ao 340 na Gole Vigilância. Autorizado 340 na Gole Vigilância, 4071 da Azul. Número 8. Botão 8, autorizado, chame táxi 3455. Assim eu farei. Manter separação com o Golf Kilo ou vai prestar fazer o 360? É, negativo, já avisou com a aeronave, dá pra fazer a separação. Gente. Golf Kilo autorizado, pouso no 7, 1 no 60 graus, 7 nós. Golf Kilo. É 3110, decolar 225, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa sexta-feira aí pra vocês. Valeu, obrigado. Boa noite, é o Avianca Brasil, 6310, no perfil da PUCA. Quando puder, Aracaju. Ok, aguarde, suba 350 na PUCA, o 6310. 350 na PUCA, Avianca. Quilo, Solos 25, direita, 45, frequência livre, boa noite. Boa noite, eu posso chamar. Valeu, bom descanso. Lima, 1,80 graus, 8 nós, 1014 no ajuste, autorizado, pouso 17. Gente, livre de, pouso pro Whisky Fox Lima, baixado e travado. Sim. M310 autorizado, Aracaju. Aracaju, obrigado. Avianca 6310. Opa, confirmando, Avianca. Positivo, até acostumar, vai levar um tempinho aí pra todo mundo. É, o uso do cachimbo deixa a boca torta. É, até de acostumar, só trocar o cabo. 132 pessoas, autonomia de 3 horas e 4 horas de voo alternando. Guarulhos, 1-3-4-5-5. Entendi, Guarulhos, 4 horas é 7-2 a bordo? Bordo, são 132. Estimativo, então prossegue Juliette, Alfa, no ponto de espera da Charlie, 18-6, 1014, o ajuste. Juliette, Alfa, ponto de espera da 1-0, 18-6, 1-3-4-5-5. Lima, Solo aos 27, frequência livre, boa noite. Grato, boa noite. 129 a bordo, 2 horas e 45, alternando Fortaleza. 2h45, Fortaleza, 129. Tem um tráfego da companhia já autorizado, tá? Mas prossiga como número 1, 1486, 1014, ajuste. Pode deixar o companheiro de companhia passar, não tem problema não. Vai com o número 2, então 3662. Então 3662, pode prosseguir o número 1, o tráfego ainda está passando meia dúzia. Ah, ok, então tá 3662. Então 3455, o tráfego da companhia aqui vai iniciar o táxi na sua frente, ok? Devido à proximidade do ponto de espera. 3455, obrigado aí, meu irmão. Valeu, bom voo. Paulo Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, aguarde Fortaleza. guarda. Azul, 4071, agora é com Recife, 1288, alternado 264, bom voo. 288, 264, muito obrigado, tchau. Com Recife 2545 2685, tem um voo. Ah, 3662? Tá, afirma, senhor. A linha decola 180 graus 79. Linha decola 3662. TAM 3858, cobre. 3858, prossiga. Autorizado Fortaleza, 370, Pesolu 19. Decola da 10, esquerda, Momo Frote, 11935, transponder 5054. Autorizado conforme para Fortaleza, 370, Pesolu 19. Decola da pista 10 com curva esquerda, Momo Frote 1935, 5054, TAM 3858. 5054, chama pronto. 5054, obrigado, chamaremos. Ok, qual tower 118 decimal 6? 186, toma. Eca 6310 Salvador. We established runway 10. Livingston 9183, continua pronto, standby runway 10 vacated. O time 3-1-0, 1-4. Roger, continue approach, Livingston 9193, Kinect 1014. TAM 3455, decolagem autorizada, 190 graus com meia dúzia. Livre decolagem, TAM 3455. 3662, chame controle 1935, decolou os 32. 935, 3662. Salvador, está 3662, decolou na PUCA. Na PUCA, subindo a 3706312. PUCA para 370. Web 6727, reduz a aproximação, desça 2000, forma estabilizada de ILS. Web 6727, Salvador. Ok, 2000, chame ILS, 6727. Quente, redução para aproximação. Quem está reduzindo? 91113, Cleto Lander, 910, Windows 180 degrees, 6 knots. Cleto Lander 10, Livingston 91113. Decolou 3-4, chama controle 1935. 1935, obrigado, bom final de semana. Bom fim de semana. Controle de Salvador, boa noite, é o TAN 3455, livra 2000 pés. TAN 3455, subou 36 na Gole, vigilância. 36 na Gole, pode voar direto Gole? Autorizado. Obrigado. 662, restrito 310. Restrito 310, tá 3662. Cruzando 180, Avianca Brasil 6310. Quem é 6310, chama em Recife agora no 2685, ou terne 2545. 2685, 2545, te mandar obrigado, boa noite. É 727, torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. O 6727, passo externo, baixado, travado. 3662, restrito ao 310, chame Recife agora, 2545-2685. 2545-2685, tá, 3662, obrigado, boa noite. Continuando a aproximação na sua escuta. Se é aquilo delta, prossiga. É, boa noite, apenas para a teste mais como 7. Clareza 5. Solo, tem aquilo delta para o teste do segundo rádio. 5. Obrigado. Ground, good evening, Livingston 9183, vacated, Tsunami 10. Livingston 9183, continue taxi Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10. Chame Recife, 1288, TR 264, bom voo. 288-264, muito obrigado, bom final de semana. Boa. Thank you. 7727, solo 39, solo 1, 219, livrando à direita. Uma boa noite. 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, web 6727, livrando. PC27, prossegue Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette 4, web 6727. O táxi do Tan 3858, estamos com 101 a bordo, alterna Teresina, 3 horas e 30 de autonomia. Teresina 350, confirma PAB? 101. Ciente, tá livre até o ponto de espera, 286, ajuste 1014. 1014, ciente até o ponto de espera. A linha decola da 10, vento 180 graus, 089. A linha decola da 10, da 3858. Oscar Salvador, Oscar Golf Tango. Note Oscar Golf Tango, identifique, chegada Bonf e chame para descida. Minha intenção é cancelar para o mais próximo, pousar na nossa, precisa para o Salvador, está pronto para descida. Cruzada Pro do VOR, desça para 2.000 pés, 1014, o ajuste, Oscar Golf Tango. 2.000 pés, 1014, VOR. Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, boa noite, contato radar. Saída Momo, subnível 370. Momo 370, 3858. Controle é o Mike Goffman. Siga. Controle é o Mike Goffman. Prossiga. Ok, amigo, é a possibilidade de seguir pela paralela até o parque de exposição? Autorizado, mantenha as condições visuais, Mike Wolf Mike, chame para o regresso. Mike.